modificação para Tanguína, para Patê. Ficado aos 4.5, em Papatiro, desce para 1 no 1510. Ajuste no 0 no 4, informe quando visual. Positivo, entendido que a feita de cancelamento vai então reportar para a base da direita da 17, em Papatiro. Estimativo, reporte visual, então. Para visual, aqui. Alfa-Romeo 01, 1-5, 1, a bordo alterna com 24 horas 30, motor na meia. 151 com fins, 4 horas e 25, tá livre o táxi, parte 1 no Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, chame pronto para a decolagem, o altímetro 1014. Autorizando via parte o Indy Alpha, ponto de espera, reportada pronta, 3601, ajuste no 014. Autorizado ali a linha decolar da 10, vento de 130 graus com 8 nós. Decolou 00, chame o controle em 120 decimal 8, com voo e bom dia. 1208, Graça, bom dia, a bom trabalho. dia, Tudo 360, Tato Vigilância, Rui Pro, Rui de Medo. Tá, 360. A pergunta de Dael é 3 dias. Ô, de Leda, inicialmente aguarde confirmação. É, inicialmente, pro de Leda, tá 360 aguardando. Autorizado direto do bridge 3601. Direto do bridge, tá 3601. Centro, 1-2-5-1, alterne 1-3-3-2-5-3-6-1. 25-1-3-3-2-5, obrigado, Rogério.